Fecheiro 12, página 92. Possuir uma destilaria de rum era o equivalente a uma licença para cunhar moeda. Por mais difíceis que fossem os tempos e mais desempregados que houvesse, o consumo de rum e o seu preço nunca diminuíam. Não só o rum era a bebida favorita de Bristol, como era também levada para bordo de todos os barcos para garantir que os marinheiros descontentes não se amotinassem. Desde que tivessem a sua ração de rum, comiam bolachas podres e carne salgada, tão velha que ficava em nada depois de cozida, e aguentavam as dificuldades. As instalações do Sr. Cave estavam construídas como uma fortaleza. Ocupavam a maior parte de um pequeno quarteirão de Redcliffe Street, perto das docas, de onde recolhia os carregamentos de açúcar das Índias Ocidentais e carregava os barris de várias dimensões em barcaças no momento em que a encomenda era paga. As suas caves eram vastas e inexpugnáveis, e como a maior parte das de Bristol, encontravam-se por baixo da zona pública, que era afinal a rua. De facto, Bristol era uma cidade tão extensamente minada que não era permitida nela a entrada de um veículo pesado com rodas. Todo o transporte de mercadorias era feito por uma espécie de trenós, pois, mais do que as rodas, os patins distribuíam a carga com maior regularidade sobre uma área mais extensa. Os alambiques estavam arrumados num compartimento enorme, quase descomunal, iluminado principalmente pelo brilho refletido das fornalhas. O efeito era o de uma floresta de cobre, com troncos redondos plantados num solo de tijolos de fogo, sendo a folhagem cascos de carvalho fortemente presos, com a forma de cones amputados no vértice. Cheirava a fumo de carvão, a malte fermentado, a melaço e aos estonteantes vapores de rum que Richard detestava. O inalar este cheiro dia após dia não o tentava a passar da caneca de cerveja para o melhor rum de Cave. O próprio Cave raramente aparecia. O capataz, William Thorne, reinava em absoluto. Tão obsequioso com Cave como cruel para os seus subordinados, Thorne era daquela espécie de homens que deveriam trabalhar num navio de escravos, como o Alexander. Thorne adorava chicotear um aprendiz com a ponta de uma corda e tinha um malicioso prazer em tornar a vida o mais infeliz possível ao maior número de empregados do Sr. Cave. Porém, depois de ter observado Richard, deixou-o praticamente só, contentando-se com uma série de severas instruções. E nada diz lá ao fundo, concluiu Thorne. Não há nada lá que te diga respeito e não gosto de curiosos. São os meus domínios e agradeço-te que faças conforme te disse. E Richard não se chegou para a parte de trás do compartimento, mais para manter a paz do que por se sentir intimidado por Thorne. Os alambiques, propriamente ditos, eram de cobre, tal como os tubos que giravam, retorciam e volteavam, correndo em muitas direções. As inúmeras válvulas, torneiras e braçadeiras eram de latão. Era assim imprescindível ter alguém por perto para detectar as fraquezas, antes de elas se transformarem em fugas, e que pudesse arranjá-las sem que os alambiques deixassem de funcionar. Existiam aos pares, e um deles era fechado, para que pudessem ser feitas as reparações importantes no metal. Também isto era da competência de Richard. Um trabalho aborrecido, que provocava a desatenção, porém suficientemente constante para lhe exigir cuidado até consigo próprio. No primeiro dia, tomou conhecimento com a pior palavra do vocabulário de Thorne: impostos indiretos. O governo de Sua Majestade Britânica sempre lançara impostos sobre as bebidas alcoólicas que chegavam do estrangeiro. Eram direitos alfandegários e o contrabando, muito popular nas costas da Cornualha, Devon e Dorset, era punível com a morte por enforcamento. Depois, o governo apercebera-se de que poderia fazer ainda mais dinheiro lançando impostos sobre as bebidas alcoólicas feitas dentro de Inglaterra. Esses eram impostos indiretos. O fabrico da genebra e do rum tinha obrigatoriamente de ser feito em instalações cujo licenciamento fosse inspecionado com rigor por um almoxarife, pois os impostos tinham de ser pagos por cada gota de álcool extraída pela destilaria dos seus tonéis de malte fermentado. Tudo isto para que os navios possam navegar livres de motins e as pessoas em terra esqueçam os seus problemas, disse Richard no fim da sua primeira semana. Que milagre é o espírito do homem para que tanta inteligência se gaste a produzir estupidez. Richard, disse Dick desesperado, lá no fundo és um Quaker, juro. Ganhamos a vida com bebidas alcoólicas. Bem sei, meu pai, mas sou livre de pensar o que quiser e julgo que os governos desejam que bebamos para terem dinheiro. Quem me dera que o Jem Thistlethwaite te estivesse a ouvir, disse bruscamente Dick. Bem sei, destruía o meu argumento num instante, disse Richard a sorrir. Calma, meu pai, estou a brincar. Pegue, mete na ordem esse teu homem, ordenou Dick. Ela voltou-se com um sorriso tão brilhante no rosto que Richard respirou fundo. Estava muito melhor. Teria bastado o fim da ameaça permanente de se mudarem para Clifton? Agora que a residência permanente na Cooper's Arms estava garantida por Richard ter perdido todo o seu dinheiro, sentia-se realmente feliz e segura? Mas Peg deixou cair a caneca que segurava na mão e com um gemido baixou-se para apanhar. Ergueu-se no ar um grito de uma agonia tal que todos os que se encontravam na taberna ficaram com os cabelos em pé. Peg endireitou-se, levou ambas as mãos à cabeça e depois caiu desamparada no chão. Tantas pessoas a rodearam que Dick teve de as empurrar à força do caminho antes de se poder ajoelhar junto a Richard, que segurava no colo a cabeça da mulher. Mag ajoelhou-se do outro lado com William Henry, que pegou na mão da mãe. Não vale a pena, Richard. Está morta. Não pode estar. Richard pegou-lhe na outra mão e abanou-a. Pegue, meu amor, acorda. Pegue, acorda. Mamã, acorde, disse William Henry num eco, com os olhos tão cheios de susto que nem deitavam lágrimas. Mamã, acorde, que eu abraço-a e dou-lhe muitos beijos. Por favor, acorde. Mas Peg estava de tal forma inanimada que nenhum beliscão ou apertão a faziam dar a cor de si. Foi uma apoplexia, disse o primo James farmacêutico que fora chamado. Impossível, exclamou Richard. É muito nova para isso. Os jovens podem ter apoplexias e são sempre deste tipo. Um súbito grito de dor e logo a seguir ficam inconscientes e morrem. Não pode estar morta, teimou Richard. Como poderia Peg ter morrido? Fazia parte dele. Não pode estar morta. Acredita que sim, Richard. Desapareceram todos os sinais de vida. Segurei um espelho perto da sua boca e não ficou embaciado. Encostei-lhe ao peito o meu cone de madeira e não lhe ouvi o coração. Perdeu a íris, disse o primo James farmacêutico. Aceita a vontade de Deus, Richard. Vamos levá-la para cima e eu preparo-a. Foi o que fez. Com o auxílio de Mag, levou-a. Vestiu-lhe o fato de cambraia cor-de-rosa, bordado a ponto de lhós, que ela vestia ao domingo. Passou-lhe cor nos lábios e nas faces. Encaracolou-lhe o cabelo e apanhou-o como era moda. Calçou-lhe os melhores sapatos de salto alto, nos pés, já cobertos pelas meias. Juntaram-lhe as mãos sobre o peito e os olhos tinham estado fechados desde o princípio. Parecia placidamente adormecida e mal ter 20 anos. Richard sentou-se junto dela, com William Henry a seu lado, de modo que não podia ver o rosto do filho. Se pudesse, não aguentaria e não seria benéfico para nenhum dos dois. O quarto estava iluminado com candeeiros e velas, que não se apagariam senão daí a dois dias, quando ela fosse metida no caixão e levada na carreta para ser enterrada em St. James. Fora, na falta de melhor descrição, uma morte natural. Toda a família, de perto e de longe, viria a apresentar os seus respeitos, beijar a boca ainda apresentável, lamentar o viúvo e depois descer à taberna e aceitar de comer e beber. Não se faria nada tão arrepiante e estranho como um velório. Na protestante cidade de Bristol, a morte era respeitada com sobriedade e tristeza. Richard ficou sentado todo o dia e toda a noite, acompanhado por vários Morgan. Pela primeira vez, não se ouvia o ressonar por entre as fendas da fina divisória. Apenas soluços abafados, murmúrios de consolo, suspiros. Ninguém dormiu, exceto William Henry, que chorou até não conseguir manter-se desperto. O choque fora de tal modo súbito que Richard se sentia dormente, mas sob as camadas de dor e desgosto que lentamente borbulhavam e subiam, ficou horrorizado ao descobrir dentro de si um amargo ressentimento. Se ias morrer, Peg, porque não o fizeste antes de eu investir o dinheiro? Assim poderia ter levado William Henry e ir morar para Clifton, ficando livre do fedor do rum. Ter-me-ia tornado independente. Na segunda noite, e às primeiras horas da fria madrugada, William Henry apareceu descalço e de camisa de dormir e veio sentar-se junto de Richard. Tinham mantido o quarto tão fresco quanto permitiam as velas e candeeiros, de modo que a figura imóvel, deitada no leito, parecia tão bela e serena como no momento em que tinha sido acabada de arranjar. Richard levantou-se, foi buscar um pesado cobertor e dois pares de meias que calçou ao filho, antes de o tapar. Parece tão feliz, disse William Henry, limpando as lágrimas. Estava muito feliz no momento em que morreu, disse Richard, com a voz controlada e os olhos secos. Estava a sorrir, William Henry. Então tenho de tentar ser feliz por ela, papá, não é verdade? Sim, meu filho. Nada há a temer numa morte tão inesperada e feliz. A mamã foi para o céu. Tenho saudades dela, papá. Também eu. É natural, sempre esteve aqui. Agora teremos de nos habituar a viver sem ela. E será difícil. Mas nunca te esqueças de como parece feliz. Como se nada de mal lhe tivesse acontecido. Porque nada de mal lhe tocou, William Henry. E ainda o tenho assim, papá. A forma embrulhada no cobertor chegou-se mais. William Henry encostou a cabeça, cheia de caracóis, ao braço do pai e soluçou. Ainda o tenho assim. Não sou um morfão. De manhã, o primo James do clero enterrou Margaret Morgan, nascida em 1750, amada esposa de Richard Morgan e mãe de William Henry, junto de sua filha Mary. Como estavam no fim de janeiro, não houve flores, apenas folhagem. Richard não chorou. E William Henry, depois de ter vertido tantas lágrimas, parecia ter aceito a morte da mãe. Apenas Mag soluçava pela sobrinha e nora. O senhor dá, o senhor tira. É assim a vida. A morte da mãe atraiu ainda mais William Henry para junto do pai. Mas do nascer ao pôr do sol, durante 6 dias por semana, este estava acorrentado a um trabalho que lhe deixava apenas o domingo e alguns minutos à hora de deitar para estar com o filho. A destilaria não era o armeiro e Thomas Cave não se parecia com Habitas. As regalias do trabalho eram apenas para William Thorne, que por vezes desaparecia horas a fio e voltava com ares importantes. Richard reparara que, sempre que Thorne se ausentava, Thomas Cave esperava ansiosamente o seu regresso. Porém, sem se zangar, parecendo antes impaciente e apreensivo. Intrigante. Se Richard estivesse menos preocupado com os seus cuidados e dores particulares, sem dúvida teria reparado melhor e chegado a algumas conclusões. Mas o trabalho apenas lhe dava consolo se se aplicasse completamente a ele. De vez em quando apareciam visitas na destilaria, principalmente a do almoxarife. William Thorne recebia-o em pessoa e desencorajava os curiosos. Havia outro assíduo visitante que aparentemente nada tinha a fazer na destilaria, para além da sua amizade com Thorne. Uma estranha relação entre dois homens que seguramente pouco tinham em comum. John Trevelyan Seeley Trevelyan era rico, aperaltado e monumentalmente tolo. Usava cabeleiras brancas como a neve, cheias de pó de amido, e atava-as apenas com veludo negro. Pintava o seu semblante vago e punha-lhe sinais postiços. Vestia casacos de veludo bordado e coletes suntuosos. Os sapatos tinham saltos tão altos que andava com dificuldade, apoiado numa bengala de âmbar escurecido, e exalava um perfume tão forte que absorvia até o cheiro do rum. Naturalmente, Thorne não fez quaisquer apresentações na ocasião da primeira visita do Sr. Trevelyan, após Richard ter começado a trabalhar na destilaria de Cave. Mas Seeley, como Thorne lhe chamava, deteve-se diante do novo trabalhador e observou-o com algum apreço. Parecia ter prazer em olhar para braços nus e musculosos, pensou Richard com azedume. Quando o Sr. Trevelyan, depois de o ter olhado à vontade, seguiu Thorne aos saltinhos, sabia perfeitamente quem era John Trevelyan Seeley Trevelyan, o filho mais velho do Sr. e da Sra. Trevelyan de Park Street. O mesmo abastado casal atacado pelo salteador à porta da sua própria casa. Uma família da Cornualha com importantes interesses no comércio de Bristol e relacionada por laços de sangue com um clã muito antigo de comerciantes de Londres, de nome Seeley, prominentes desde o século XII. Toda a Bristol sabia que aquele Seeley era um solteirão de gostos sexuais discutíveis, ocioso, pouco inteligente e frívolo, constantemente eclipsado pelo irmão mais novo. Depois de várias visitas do Sr. Trevelyan, Richard começou a duvidar da opinião dos seus concidadãos. Aqueles modos tolos, efeminados e enfadonhos escondiam um cérebro arguto e inteligente. Sabia muito de destilaria e ainda mais de negócios. A fachada de idiotice era extremamente eficaz. Enquanto o Sr. Trevelyan andava pela bolsa com ar simplório, quem estava nas suas proximidades nem se incomodava em baixar a voz quando falava dos negócios em curso. Talvez por isso perdessem para o Sr. Trevelyan. Resumindo, o assunto do Sr. Seeley Trevelyan, este apareceu em abril, de braço dado, com o Sr. Thomas Cave. Ah, pensou Richard, Seeley tem um interesse financeiro aqui, tem de ter, para que o velho Tom Cave se mostre tão submisso e bajulador. Porém, Seeley não fazia parte dos registros, senão Dick teria mencionado o facto. Era um sócio passivo que apenas oferecia capital quando necessário e, portanto, não pagava impostos. Richard arranjava-se por si só, embora se irritasse com o pouco tempo que passava com William Henry. Os domingos eram infinitamente preciosos. De vez em quando, alterava o destino dos seus passeios para que William Henry pudesse conhecer todas as partes de Bristol. Mas o seu destino favorito continuava a ser Clifton, onde a casinha que quase comprara troçava dele. Por sua vontade, teria ido a outro lugar que não Clifton. Todavia, William Henry adorava o lugar. O Sr. Parfrey contou-nos ontem uma nova, afirmou William Henry saltando ao lado do pai. Disfarçando um suspiro, Richard resignou-se a outro hino em louvor daquele modelo de mestre que conseguia transformar o aborrecido latim antigo num jogo de trocadilhos e mnemónicas. O latim de William Henry era muito mais avançado do que o de Richard na mesma idade. O quê? Perguntou solícito ao filho. César ad sum iam forte. César comeu compota ao chá. Nota. Caesar had some jam for tea, no original. Pronunciando a frase rapidamente, o som é equivalente ao da expressão latina. Em português, o trocadilho perde-se. Fim de nota. E sabes traduzir a frase? Aconteceu que, por mero acaso, César estava perto. Muito bem, o teu senhor Parfrey é um gênio. É muito engraçado, papá. Faz-nos rir tanto que o diretor e o senhor Preacher não concordam. Creio que também não gostam que o senhor Parfrey nunca use o ponteiro. Surpreende-me que o Sr. Parfrey ainda se mantenha em Colston, disse Richard secamente. Somos todos muito bons a latim, explicou William Henry. Temos de ser. De contrário, o Sr. Parfrey ficaria em apuros junto do diretor. Oh, papá, gosto muito dele. Está sempre a sorrir. Nesse caso, William Henry, tens muita sorte. No fim de maio, todas as peças do quebra-cabeças da destilaria de Cave se encaixaram no devido lugar. William Thorne tinha mais uma vez desaparecido, como que por magia, e os acólitos que andavam sempre atrás dele, junto aos alambiques, também se tinham evaporado, qual ratos atrás do queijo, estremecendo de ansiedade, mas resolvidos a conseguir o prémio. No caso dos empregados do Sr. Cave, o prémio era o rum. Não o de boa qualidade, que seguia nos cascos e que seria misturado unicamente pelo Sr. Cave, mas sim o segundo produto da destilação, cheio de impurezas. Ninguém repararia se uma pequena quantidade fosse retirada da tina com um sifão. Não precisando nem de rum, nem de companhia, Richard continuou o seu trabalho. O enorme compartimento tinha tantos cantos, recantos e vãos que era difícil atribuir-lhe uma forma, particularmente no que dizia respeito às traseiras, onde Richard estava expressamente proibido de entrar. E nunca o teria feito, se não ouvisse o inconfundível silvo do líquido a escapar sob pressão. Uma verificação cuidadosa às filas dos pares de alambiques e à sua confusa rede de tubos, nada revelou. Mas quando se aproximou do último par da fileira do fundo, convenceu-se de que o barulho vinha de trás. Assim, içou-se para os tijolos desconfortavelmente quentes da fornalha e meteu-se entre os dois alambiques, baixando a cabeça para evitar as tinas de recessão. Foi nesse momento que ficou paralisado, ao ver alguns tubos que não deveriam ali estar. Deixou-se ficar imóvel por mais um minuto, deixando que os olhos se habituassem à penumbra. E erguendo-os depois, viu vários outros canos escondidos entre grinaldas de teias de aranha, bem como o que, a um olhar desatento, poderia parecer o revestimento de cânhamo solto. Cada um desses tubos saía de uma tina que continha o produto final da destilação, não a partir do fundo, mas sim do cimo das paredes, num ponto em que, de facto, apenas permitiria a fuga se a tina estivesse cheia até ao nível da entrada. Não havia qualquer válvula ligada a estes tubos não autorizados. Uma vez que o conteúdo da tina chegasse ao nível do tubo, o líquido escorria de dentro dela para a escuridão no fundo da câmara. Ali, oculto por trás de uma falsa secção da parede, havia duas filas de tonéis de 50 galões. Com os lábios apertados num silencioso assobio, Richard calculou a quantidade de líquido livre de impostos que corria dali todos os dias. Não admirava que William Thorne drenasse sempre a última destilação da sua tina. Apenas um destilador com experiência, algures, havia de se espantar com a lentidão do aparelho do Sr. Cave, e não havia ninguém com essas qualificações no número 137 de Redcliffe Street, exceto William Thorne e Thomas Cave. Também estaria metido naquilo? Ao saltar para o cimo da fornalha, Richard descobriu a origem do silvo. De um furo, no seu gasto revestimento de cobre, o alambique da direita lançava para trás um fino jato de líquido. Quando se baixou para o tapar, Thorne entrou. — É, que estás a fazer aí em cima? — perguntou com má cara. — O meu trabalho? — disse tranquilamente Richard. — Receio bem que seja temporário. Creio que terão de descer este par muito em breve. — Grande trampa! Farto-me dizer ao velho Tom que invista parte do lucro em novos alambiques, mas arranja sempre uma desculpa para não o fazer. Thorne afastou-se, vociferando com os acólitos que não tinham sido suficientemente rápidos. O gato voltara mais cedo do que se esperava. Nessa noite, quando voltou à Cooper's Arms, Richard não contou a Dick a sua descoberta. Falo-ia quando soubesse mais. Quando soubesse, por exemplo, quantos estavam envolvidos naquela enorme fraude de impostos. Thorne, com certeza. Cave, possivelmente. E então John Trevelyan Silly Trevelyan. Porque haveria um ocioso de boas famílias como Silly de procurar um lugar longe das pastagens onde normalmente escoiciavam os elegantes e decorativos pôneis da sua espécie? Quando retirarão o álcool ilícito? Interrogava-se Richard. Certamente durante a noite e provavelmente ao domingo. Assim as ruas estariam desertas de marinheiros e de grupos de recrutamento.